Bono 966, táxi via Patinga, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 012, Mongol. Patinga, 295, décima 2, Bono 966, obrigado, boa tarde. Meia dois zero, foi Duna? Duna, 620. Primeira ação, e confirma se eu estou sobrevoando. Primeira ação, e confirma se eu estou sobrevoando. Na Federal, Vicente, torre 1895. Só que arremetido em Veracruz, o transponder 0122, controle 120, decimal 8. Nono. Torre, eu vou tomar meio de 9 Federal, você prossegue na rodatória, visão do campo. Entre 9 Federal, você prossegue final da 17, reporte na Travessa Ingma. Reportando Travessa Ingma, de 9 Federal. Primeira ação em si, correto, chame para a suspensão. Para ter a mensagem de falar com a torre 198, decimal 95, ajuste na 012 do Mongol. Do 9135, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, 70, sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, 70, sinalizador. 208. 24 são claros, vamos em São. Retornem, Equatório 208. Mais quanto tempo para os PTDs em São? A partir desse momento, 5 minutos. Gente, eles estão centrados no aeródromo de Vera Cruz? Aqui vai ser, ó, na Vesta. Pelo 966, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-8, 0 graus com 11 nós. Decola 1-0 com 1-9-66. Perigo os tráfegos da pista 1-0 na chegada mais. Já curvando, acertou isso, 0-8. Inicialmente desça para nível 0-8-0. 0-8-0. No 620, 2010, livre LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reportará estabilizado, 620. Estabilizou 2230. 2230, 2198, decimal 95. 2895, obrigado, amigão, boa tarde. Boa. Mike Bravo, uniforme, Voi Duna, desce para o 050. 050, Voi Duna, mais um ano. Passando agora, através do RIMAR. Gente, inicia espera com curva pela esquerda, reporte interceptando a final da 107, prossegue para a final da 10, um ATR da Passaredo. Reporte quando visual com o mesmo. Já tá visual com o próprio, o Índia 90 Alfa, vai já espera. Passando externo, baixada travada, 2230. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, 2230, continua a aproximação aguardando pista livre, informa o Boeing da Gol com decolagem já autorizada. Ok, não se escuta. Região 08, desse por altitude de tráfego de Vera Cruz, reporte cruzando 2500 pés. Região 08. Região 08, desse por altitude de tráfego de Vera Cruz, reporte passando 2500 pés. Controle no 208. 208, você volta na nave, né, velho? Saída 2230, check train, pre-pouso, pistão no zero, vento 1850 graus com 11 nós. Informa o Charlie 150 no setor norte, espera, não interfere com a sua aproximação. Ok, baixa travada, livre pouso, eu mesmo no check-out, o tráfego 2230. Índia November Alpha, prossegue para a final da 17, vai se enquadrar como número 2, aguardando para autorização de pouso. Assim, Índia November Alpha, número 2, 17. 080. Guardião 08, foi autorizado descida 2500, a altitude de tráfego de Vera Cruz, ponte passando 2510. Passará 2500, tráfego. Mike Bravo de uniforme, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0 no 2. 3.012, Mike Bravo. Como é que você está em interseção? Reporte para ingressão no 7. Camera. 2-3-0, dividindo, 4118, boa tarde, com FIM 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa e Upper Zulu 2-1. 5550 Transponder, controle 120, decimal 8. Saída Arbor Elefa. Aqui o 118, posicionamento correto, confirme, tá solicitando o push? Não, ainda não. Quem chama para o posicionamento? Janeta, bom pé. Juliette, hotel Romeu, informação em curso mais para a vitória da conquista, minuto, cópia. Prezelecão. 2230, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, remota 1-2, pationa. Alfa Juliette, na remota 2. Estabilizado, gol 620, visual. Número 620, torre 1895. 1895, boa tarde. Mais bravo, uniforme, 2000 pés, Duna, livre elétrico, pode estabilizar. 2000, aqui é mais estabilizado, mais bravo, então. Se der o meu correto, confirma o bate. De pronto. 8 decimal 95, ajuste no 092, uma voz. Gente, Índia November Alpha no solo 54, prossegue parte 4 para estacionar a frequência livre. Pode. Fechado e travado, pista 10. Bruno 620, tem livre pouso pista no 0.180 graus com 109. Livre pouso na 10 com 620. A torre. Confirme a radial ideal de saída. Tem 20 minutos para a costa. Confirme. Tem seu plano ao número desse cópia, no 097. Comeu Bravo Oscar quanto cópia? Comeu Bravo Oscar para Uberaba, nível 430 autorizado. Decolagem na 17, curva à direita. Perfil da subida Arbor Elefa. Após DCT Vitória da Conquista, DCT Forti, DCT Tango Romeo Mike, DCT 5553 Transponder, controle 120.8. 08, frequência livre da presente. Livre até a interseção, reporte para ingresso na 107, Juliette até o Romeu. Despacho de decolagem com a torre 118, decimal 95, bom voo. Para 097 para confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida Arbor Elefa, via Perzulu 21. 5550 transponder, controle 120.8. Correction para posicionamento. Para posicionamento na 3, Romeu, azul 4065. 4065, autorizado, deixa eu me para o táxi. Autorizado, posicionamento, azul 4065. Azul 2790, controle Salvador, acione identificação, delta para 2 mil pés, ajuste 10 no 2 para o editor. 2 mil pés, 1012, na proa de Luna. 2790. Luna 2000 estabilizado, Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, torre 198, decimal 95. 195, Mike Bravo uniforme. Do 6998, 3 mil pés, ajuste 10 no 2. 3.698. Bravo Uniforme, passou dona, 2.007 milhas. Mike Bravo Uniforme, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Atenção, externo, modificagem da base zona 7 pela direita. Reporte para o cancelamento. Bravo Uniforme. 5560. November Azul, se mantém a posição e aguarde. A passão de externo, Mike Bravo informe, propõe a modificação, solicita a base pela direita, pista na 7. Mike Bravo informe, seu plano foi cancelado, agora é o 00, prossegue final da 7, reporte na curta final. A gente vai prosseguir, vai reportar na curta, Mike Bravo informe. O meu Bravo, você não escuta? Romeu Bravo Oscar, papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, na escuta? 55 Ocean, 6355, frente da Mike. Ocean 6355, Mike confere para Guarulhos, autorizado nível 360. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida da El Leda Motiva, via Upper Zulu 10, Piraí, conforme. 5557, transponder, o controle 120, decimal 8. Três meia zero autorizado. Você acorda a pista 10 com curva direita, perfil da, saída Dael. Confirma a saída mesmo? Dael, após voa Leda, após voa Motiva. Ok, Dael, Leda, Motiva. Aerovia Amperzulu 10, até Piraí, depois de rota conforme. Transponder 5557. Controle de saída 120.8. Correto, senhor, para posicionamento 6355. Tomara. Fala, concentra com 620. O 5044, autonomia 90, logo. 620, 504. 4, obrigado. Azul 4065, poderia confirmar por gentileza as informações? Alterações do Zé Rio Preto, 0445909, eu vou 4065. 4065, táxi via Patinta, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 092 do Mongol. Autorizado, táxi Patinta, ponto 098, decimal 8, altíssimo 02, eu vou 4065. Papá Romeu, November Oscuit, Chalim, mantenha no 7. Bravo Uniforme, no solo 02, prossegue pátio 5. Clima sul, direita, Zadadalcé. Estacionar a frequência livre, até a próxima. Obrigado, até a próxima. November Oscuit tem livre decolagem da Uno 7, usando a Juno 7, 0 graus, com 13 nós. Autorizada na 097, também pronto para o táxi. O voo na 097, algum inconveniente, aeronave do 3 fazer o pushback simultâneo? O voo na 097, mantenha a posição aguardando. Vender as luzes que decolou agora 04, controle 120, decimal 8. Transfere agora para o controle 120, decimal 8, November Oscuit. Está autorizado o pushback 1097 e simultâneo o azul 4118 no portão 03. Chame para o táxi quando pronto. Vamos fazer a confirmar a frequência da torre, por favor, para o azul 4019. 0065, torre 118, decimal 95. Perfeito. O 7 a bordo, Romeu Bravo, se confirme por gentileza o transponder alocado. Entre, autorizado até a Papá, reporte para ingressão no 7. Reporte Arano, farol da Barra, November Oscuit. É, 998 LS. É 98, torre no 895. 895, certo. Bilhete até o Romeu, decolou 06, controle 120, decimal 8. O valor do papai. Ali mantendo 7, Bravo. 2 Salvador, Azul 698, final ingresso. 698, continue a aproximação aguardando pista livre, informa a Embraer da companhia com decolagem já autorizada. Afirma. Foi pago o corredor axé? Sente corredor axé. Inicialmente mantenha o número 10, informa o tráfego, posição de 2 horas, 1.5 milhas, mantendo 1 mil pés em Papa 28 Alfa, no corredor axé também, passando as imediações do farol de Itapuã, reporte visual com ele. Gente, submantenha nível 105, direto na proa de árvore, a proa ideal para árvore seria a proa 2663, 264. Juliette Hotel Romeu está sob condições visuais, nível 105, ajuste em Salvador 1012. Sente, reporte o estimado para pouso quando possível, por gentileza. Estimando 20 e 20, graças. Controle Salvador, boa tarde, seu 4065, passa meu pé, saída até a Oleda. Como Rogbo Nenim, via Perdulo 20. 5571 no transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado para Petrolina, nível 340, decolando da 10 com curva esquerda, como Rogbo Nenim. 5571. 5571 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 ao Ferro Galeão. Uno 097, direita via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012 do Movon. Uno 092, direita via ponto de espera, torre 1895, 097, o meu Bravo Oscar tem livre decolagem da 10, vento 18, 0 graus, 99. Azul 698, bom dia, taxi via Alfa Chameleon do Juliette. Para o taxi Azul 4118, 117 a bordo, 3 horas e 15, qualquer Ribeirão Preto. 097, boa, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0097. Mais receptor? 118, decimal 95. 1895, saída Arbor. 050, saída Arbor, Romeu Bravasca. Papapá, Juliette Hotel Romeu, inicialmente mantenha 3 mil pés. Faz em condição de vetorar e liberar a subida, Romeu Bravo Oscar. Afirmativo, Romeu Bravo Oscar, para segurar a subida. Curve... Não, desconsidere, voe direto Elefa, Romeu Bravo Oscar. Forma o tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, mantendo 3 mil pés em Cirrus 22, aeronave na saída Arbor. Na proa de Alefa, acendendo para... 430. Sim, proa de Alefa 430, Romeu Bravo Oscar, muito grato. 097 da Gol, tem livre decolagem da 10, vento no 70 graus, 11,9. Livre decolagem da 10, Gol, 09. Entre 01145 nos responde, Lima, Papa Mike, Forte 20 milhas do VR em Salvador. 698 da passagem da aeronave da companhia, ingresso na Paulo Juliette, portão 09. Tente, papapá, Lima, Papa Mike, efetue o cruzamento do eixo da pista 10 entre Duna e Simbra, direto do Serra Uísque Delta Lima. Afirmativo, 2790. 2790, graças. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, Sudo, mantém nível 105. Juliette, Hotel Romeu, confirme a proa ideal para conquista. Proa 250 direto conquista, o Juliette Hotel Romeu. Uno 097 decolou, Juno 3, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Espanha Azul, 418, boa tarde, quanto era pra nós? 418, muito boa tarde, Ali mantém 10. Ali mantém 418. Gente, informe o tráfego da Polícia Militar, fazendo lançamento de paraquedistas no circuito de Vera Cruz. Sem frequência livre está presente para coordenação de tráfego. O ajuste em Salvador permanece 10 no 2. Controle, boa tarde, Gol 1097, você colocou. 0 graus com 12 nós. Decolagem autorizada, azul 4198. Não estou escutando. Não estou escutando nada. Não está saindo nada. Não. Não. 419, bloqueando a frequência. Vento no 70 graus, 11,9. Então, Juliette Serra, chame torre 1 no 8, decimal 9,5. Controle, o patrão, Juliette Serra, torre 1 no 8, decimal 9,5. Estabilizado no ILS da 10, azul 2790. Azul 2790, chame torre 1 no 8, decimal 95. Chama torre 1 no 8, 95, 2790. Salvador, boa tarde, azul 2790, estabilizado no ILS da 10. 2790, muito boa tarde. Baixado e travado? Formarei baixado e travado, 2790. Então. Hotel Juliette Serra, reporte de farol de Itapã. Ah, 20 segundos do farol de Itapã. 7, decolou azul 96, controle no 208. 208, azul 4118. Para voz, fechando o centro Recife em 128, decimal 8, a terra no 35, decimal 3. 288, 353, Estilo da subida da El, Leda Motiva, e Alfa Zulu 1-0, Kubasi, Alfa Zulu 1-6 e conforme. 5575 Transponder, controle 120, decimal 8. 0, Kubasi, Alfa 1-6, Alfa Transponder 208, 2174 para o estacionamento. Poderia confirmar o vento 2770 com 12. 2770 centígrados. Lógico, Armeia 3104 no 06 para o estacionamento. 3104 meia 2 autorizando o time para o ataque. Tu vai passar retaguarda do mesmo, vai fazer circuito não padrão, base pela direita, tá? No 7, até o Juliette Serra, tá autorizado o cruzamento do eixo. Vai passar o eixo da 1-0, a retaguarda da aeronave na aproximação final. Acelerador 2230, prossiga. Assista, por favor, nível 1 e 180 para conquista aprovada, passaria de 2223, decolagem na 1-0, curva direita, vira Arbor Elefa, após voa Opor, após direto vitória da conquista. 5162 transponder, controle 120, decimal 8. Decimal 8. Afirmativo, 1353 secundário. 1353, obrigado, boa. Boa. Desejar correto para posicionamento. Camará 2230. Autorizado, pouso pairado, cabeceiro no 7, até o Juliano Serra. No solo aos 2-0, libra à direita, 1-2-1-1. Libra à direita, 1-2-1-1, 790. Solo Salvador, boa tarde, azul, 2790, lembrou? Azul, 2790, taxi via Alfa. Aguarde disposição antes da... Aguarde antes do taxi Kilo. Segue o táxi da Alfa, aguardarei antes da fila, 2790. Solo, boa tarde, o Xanair 626355, pátio, está na remota 14, push back, estacionamento. 6355 minutos para o push. Azul 2790, Alfa Kilo 43, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43, ficarei atento ao sinalizador, 2790. O Xanar 6355, remoto não pode autorizado, puxe, chame pronto para o táxi. Chamarei, muito obrigado. Para o táxi, Xanar 6354, 3 horas e 10 de autonomia, alterna 3 a bordo. 314, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 092, mau voo. Livre Pátio via Pátio Índia, ponto de espera, torre 119, decimal 95. Lima Papa Mike, reporte visual com Serra Whisky, volta Lima. Boa tarde, Torre de Salvador, o Channel 6314, ponto de parada 10, pronto. Channel 6314, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-8-0 graus com 11 nós. Livre a linha de decolar da 1-0, Channel 6314. Boa noite, 69, controle de Salvador, identifique-se, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 2, chegada bom. 4 mil pés, na frente, 1-0, 1-0. Gente, Lima, Papa Mike, frequência livre da presente, reporte o regresso. Zulu 4118, chame Campo Recife em 128, decimal 8, alterno 35, decimal 3. 288, 353, Zulu 4118, bora. Boa, 4206, boa, Mike. 4206, aciona identificação, desça para o nível 1-1-0, ajuste 1-0 no 2, direto do 1. Gente, descida para 110, subi 2 e foram direto do 1, azul 4206. À direita, mexida subida da El, Leda Mótica, e uppers 1-0, Piraí e Concorde. 5526, transponder, controle 120, décima 8. Barulhos nível 320, decola da 10, computador à direita, Nadael, Leda, Mótica, depois reforma do Lula 10 até Piraí. 5526, transponder, controle 120. Poderia confirmar o final da autorização, no 3155? A autorização foi após o informe do Lula 10, vou abrir aí. E aí, 5526 no transponder e o controle de 10208. 3155 correto, chame para o estacionamento. Oi, Sara. Salve, Salvador, Bono 620 com a Mike, autorização Recife. Bono 620 para Recife, nível 370 autorizado. Decolagem na 1-0, curva esquerda, perfil da subida Cuca, Jamo, Caju. Após, conforme rota. 5011 no transponder, controle 120, decimal 8. Está autorizado Recife, o nível 370, decolada 10, na saída Fuca, transição Aracaju, 5019, transpor controle 1208, voo no 620. E o 620 correto e para posicionamento. Vai abordar. Via 355, via Pátia Índia, ponto de espera, Sorri 118, decimal 95, o ajuste no 012, do Monfo. Salvador 1169, informação Mike para Guarulhos, no 07. 1169, para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Perfil da subida da El, Leda, Mótiva, via Upper Zulu 1-0 até Taubaté. 5031 transponder, controle 120, decimal 8. Se a gente é com a Índia, Lima, Mike. Direto, questão. Efetue o cruzamento do eixo da 1-0 em Cituni, Simbra, após direto a LC, aguardando transferência com a Torre Salvador, Lima, Fofão, Mike. Ele vai cruzar o eixo da 1-0, interferir com o Simbra, Lima, Fofão, Mike. Espera o push. 3-0 autorizado, é colada 1-0, da Elita, ótima. Apresolou 1-0, Taubaté, 5031, 1-208, gol 1-1-69. 1169 correto, chama para posicionamento. Bora para posicionamento 1169. Passaria do 2230 autorizado o pushback, chama para o táxi. Autorizado posicionamento, passaria para o táxi, 2230. Salvador, boa tarde, papapá, novembro, Lima, Romeu, informação mais. Papapá, novembro, Lima, Romeu, possível. Escuta com a televisão, 170 na proa de Mário, estacionado 0241. Sente novembro Lima Romeu com 7 para Salvador. Exatamente, tira Salvador, posição de pouso na pista 17. Ciente, novembro Lima Romeu, aciona identificação. Está sobre contato radar. 56 milhas sudoeste do VOR Salvador. Ajuste 1-0-1-2 Salvador, reporte nível de descida. Reporte ideal 1-0-1-2, Salvador de Mário. Oceano 6355, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-11-9. Sim, guardião 08. Sente o guardião 08 sob condições visuais, 1.000 pés, corredor axé, o ajuste 1-0-1-2, reporte no farol da barra. Zero 08 em contato bilateral com novembro Oshka Whisky no circuito de tráfego de Veracruz. Novembro Lima Romeu, desça para o nível 060, ajuste 1-0-1-2. Para 060, papá, Juliette, Hotel Romeu, 620 milhas, sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível 105 para informação de voo e alerta, agora centro Recife, 128, decimal 8, alterno 35, decimal 3. Alugou no 620 para o push e acionamento. É o gol 1620 no gate 4, push e acionamento. O 620 aguarde para o push. Olha, passarelo 2230 está pronto para o táxi com 4 horas e 50, 61 no POB, alterna Salvador. aqui até através do portal 62. Até através do 62, até visual contagem, estando fazendo o posto 23A. Colocando 32, anotando para o posto 7 também, portão 1. 32, anotando, está como número 3 no setor aguarde para o posto. Paulo, vou... O 969 no 7, se tiver que acionar. Portão 7, aguarde para o posto 969. Tem minha posição? Agora autorizado até o ponto de espera. O ajuste 1092, quando pronto, torre 1092, decimal 95. Autorizado até o ponto de espera, no ponto de espera de 295. Grato, uma boa tarde, bom trabalho. Procedimento para 4206. Passarelo liberar retaguarda, está autorizado o pushback, time pronto para o saco. Autorizado, chamará quando o passarelo passar. Para 4206. Prossiga. Autoriza o procedimento? Aguarde. Agora, gravando com a hora da base. Guardião 08. Mantenha sem regra de voo visual mil pés. Do axé. Informe através do Pituaçu. Vamos lá, Pituaçu, 08. Já passarei do seu ponto de espera. O ajuste no 012. Quando pronto, torre 198, decimal 95. Bom voo. Espera. 2012, autorizado o procedimento 42062. 1869, reduza para 2009, número 2 na aproximação. Reduzida para 2009, 1869. Novembro, Lima, Romeu, reduza para 2009. Reduzida agora para 300, Roberto Lima, Romeu. Chané 6304, chama agora sem Recife na frequência 126.85, alterno 125.45. Poderia confirmar a secundária, por gentileza? 12545 a secundária. Vai chamar Recife 126.85, caso negativo 12545, Chané 6304, boa tarde. Salvador, boa tarde, ou Chané 6355, Dael Leda Motiba. Chané 6355, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, Ocean. Ciente, Guardião 01, para o ingresso no circuito de tráfego, chame agora a torre na frequência 118.9. Boa tarde, é o Guardião 01. Prossiga. 01, livrou de sua sua, próxima de Itapuã, do Algum Campo para Salvador. Quando autorizar, direto para o Parque do Graé. Presente, prossegue, direto para o Parque do Graé. O vento 190 graus com 12 nós, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado, 01. 69, retoração para sequenciamento. Curva direita na proa 230, limite que de Mike. 1-1-0 de Simbra. Sente direita, proa 2-3-0, limite ao 110 de Simbra, gol 1-8-6-9. Para quanto, gol 1-8-6-9? Confirme. É autorizado descer para quanto? Gol no 869. Desça e mantenha 3 mil pés, gol no 869. Ajuste o altímetro no 012. Autorizado descer para 3 mil pés na prova 230. Ajuste 1012, gol no 869. 230, decolou 36, controle 120, decimal 8. 1208, 2230, passarela. 08 para o ingresso do circuito de tráfego, chame agora a torre, na frequência 118.95. Chamar a torre, 118.95, grato pela coordenação, bom trabalho. Chané 63, Chané 6355, sobe restrito nível de voo 340, com instruções de centro recife. 340, manterá a Ocha. Salvador, controle, passarelo 2230. Passarei dos 2230, contato radar na decolagem. Sube e mantém o nível de voo 180, via saída Árvore. Via saída Árvore 180, não tem condições de cumprir o perfil superior da carta 2230, apenas o inferior. Aguardo, passarei 2230, cumprindo a restrição inicialmente. 2230. 1869, curva esquerda na proa 140 para interceptar o localizador. 140, emitir o localizador, 1869. Autorizado a interceptar, 1869. Autorizado, 1869. Oiba Lima Romeu, velocidade indicada. 220. Redução para 200 nós, o Novembro Lima Romeu. Está reduzindo para 200, Novembro Lima Romeu. Alfa Tango, Romeu, Hotel e Yankee, prossiga. Tango Yankee, seu silêncio Serra 90K, lembra acontecer a Salvador. Acionado 2000-3.04 no POB, na presença através de Veracruz. Sinal 2000. Show, controle, boa noite, 69. Prossiga. Pode ser para 2000. Desce mantendo 2000, vamos estabilizado. Sente, boa noite, 69. Novembro Lima Romeu, curva à direita agora na proa 0, som estabilizado. Estabilizou com a 206 da Azul. Copiou Novembro Lima Romeu? Não, não copiei. Curva à direita agora na proa 090, som estabilizado. 090, som estabilizado, Novembro Lima Romeu. Azul 4206, completo sinal do procedimento, chama agora a TOI, 118.95. 295. Lando para interceptar sinal da 07, devido ao sequenciamento para 10. Esse é a gente, mas esperando aí, 08. Torre Boa Azul 4206, 1 milha de externo e baixo travado. 4206, continue a aproximação, aguardando a autorização. Pois é. 03155, decolou 38, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Sendo agora até 3 mil pés, altímetro 9092. 3.0092, Novembro Lima Romeu. Romeu, Hotel Yankee, acionado 2000, corredor Veracruz. Tem acionado, corredor Veracruz. Aciona o transponder 0242. Mantém o corredor em regras de voo visual, ajuste de altímetro 9092 no 1.500 pés. Informa ingressando o corredor interlado. Informativa, 0242, transponder 1012 no QNH. Reportagem 1. 1869, inicie redução para aproximação. O tráfego precede agora, meia dúzia de milhas à sua frente, grau de espelho de 130 nós. Reduzindo, 1869. Informativo, passa a duna, 1869, completo sinal do procedimento LS, foi pistão no zero, chama em torre. 118, decimal 95. 3895, 1869. Controle Salvador, está 3155, da Eulis. Está 3155, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 320 via saída da El. 320 via da El, está 1869, continue a aproximação, aguardando pista livre. Sente, boa noite, 69. Positivo, né? Pronto, continua a descida para 2000, Novembro Lima Romeu, aguardando pista livre. Sena 6355, chama agora o centro Recife, na frequência 13325, alterna 13395. Ok, 3325, 3395, confirma. Afirmativo. Obrigadão. Tá bom. Condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo? Afirmativo. Prossegue final da ONU 7, aguardando autorização de pouso no 869. 4206 no solo aos 42, livre à direita no 219. 219. Padrão 08, prossegue final da 07, aguardando autorização. 869. Médico, boa noite, 69. Fechado e travado? Afirmativo. O vento no 70 graus com 11 nós, sem livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, boa noite, 69. Boa tarde, canal 62, 10, informação mais. Na autorização de pouso, atento a bando de pássaros na final da 10. Crescente, após seguir final da 07, aguardando autorização, 08. 0. Ajuste de altímetro no 0, 12. 050 autorizado, 1012. Quanto possível aí, Tato Duna? Sente, aguarde. Professor, seria possível a morte voltar 3155? Tô 3155, mantém o perfil da saída e aguarde a transferência. O meu hotel Yankee, na escada Paris, vai voar agora. Afirmativo, o meu hotel Yankee, informe em rotatória. Vamos lá. November Lima Romeu, faça a duna completa final do procedimento de Chumitorre, na frequência 118.95. 1895, boa tarde. Boa tarde, papapá, November Lima Romeu. Boa tarde, November Lima Romeu, reporte marcador externo, baixado e travado. Reporta no externo, alguma possibilidade de alternar para a pista 17, aí posição 17 sem conflitar com o tráfego? Afirmo, reporte para o cancelamento do plano em condições visuais. Ok, vai reportar. Não vem mal, eu agradeço. 1869, no solo aos 44, livre à direita, 1211. Direita, 1211, boa noite, 69. Está pronto para o cancelamento, November Lima Romeu, e entra na perna do vento da 107 pela direita. Plano cancelado agora aos 44, prossegue final da 107, base pela direita. Faça uma base curta, November Lima Romeu. Vai fazer a base curta, November Lima Romeu. 2-2306, Alfa Juliette, boa noite, 69. Boa noite, 69. Caso 4206, Alfa Juliette, Alfa Juliette, 69. Alfa 4206, Juliette, portão 01. Juliette, 01. 1869, reautorizado, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para 62, boa noite, 69. Padrão 08, autorizado backtrack, reporte livrando ao 97, agilizando por gentileza no solo aos 45. Romeu até o Yankee na escuta. Meu novembro ótimo whisky. Mantenha sem regras de voo visual, ajuste a última metrô no 012, no 1500 pés. Confirme, prosseguindo para Salvador. Sete, informe rotatória, novembro ótimo, meu, mantenha os corredores. O meu hotel Yankee atenta ao tráfego na 2 milhas da cabeceira, 1-0, chame Torre, 1-1-8-9-5. Gente visual. Pede 1-7-0 graus com 11 nós, November Lima Romeu. Livre de posição 1-7, November Lima Romeu. 1-1-6-9, tem livre decolagem da 1-0, vento 1-0.